que tocou meu coração. Me deixar em suas mãos. Me diz pra onde foi, que eu não sei o que fazer. Você chegou e me ganhou. Nunca fui de ninguém assim. Me diz pra onde foi, que eu te quero outra vez. Eu preciso te encontrar. Com você quero ficar. Eu não vejo a hora de poder te abraçar. Eu preciso te encontrar. Com você quero ficar. Eu não vejo a hora de poder te abraçar. Saiba que sou seu amor, que não quero te poder te abraçar. Eu preciso te encontrar. Com você quero ficar. Eu não vejo a hora de poder te abraçar. A dor não é suficiente para dizer como me sinto. Nós somos tão felizes juntos. Mas agora eu sei que você se foi. Você disse que jamais iria me abandonar. Sempre que eu precisasse, você estaria aqui. Eu posso te perdoar, mas não posso te esquecer. E mesmo que você tenha me deixado, ainda te amo. Ainda te amo. Te encontrar. Com você quero ficar. Eu não vejo a hora de poder te amar.